barra, me consulta diariamente. Para psicólogo, rimólogo, sente dos efeitos célebres. Entorto o pensamento, as mentes com uma colher de Uri Geller. Ativo bomba nucleares, onda mental pelos ares. O som é paranormal, até Interpol, que é minhas rimas inexplicáveis. Das picapes giratórias, a rima de combustão espontânea. Letras insólitas, elevadas, ha. Psicotrômica, JC, Houdini, cartola, truque. Faço você, Mr. MFHC, desaparecer. Plufit, levitação, ala bruxa. Pipiti, pipiti, pau. A lírica puxa em cima enquanto o efeito rima é sobrenatural. Distorço percepções com meu feitiço de palavras. Meu príncipe é do mago, trago de início magia na levada. Do nada meu raciocínio vem do experimento. A cada fração da solução, a refração do sonho é o vento. JC sou fatara, lava escorre cratera. Atravessando a astral era, pelo portal da atmosfera. Fantasia, realidade, continue te conflitando. O clã esquadrão, confundindo o sistema nervoso humano. Homem fluídico, de metal líquido, sonoro nos poros do ouvido. Interlude como um maldito, manuscrito aramaico. Dito dialeto hip hop, a mais profunda sabedoria do clã dos magos do norte. Após mil sóis, brancos pós, no caldeirão misturando rima como poções. Ingrediente nas mentes, somente bruxos estão no fluxo. Três guardiões, clã dos magos do norte. Mágicos trágicos, fanáticos, fantásticos. Que o quarto selo se quebre, 40 graus de febre, tons marrons estáticos. O caldeirão ferve, serve a lenha, que vem a senha. Morte se desenha, calma mantenha. O mal se cria como a serpente que desdenha. A fúria do feitiço faz o fim virar início. Magos amargos, filhos de drago. Na suave onda de um cântico brana-me. No ânimo, no âmago, mago não trago. O oráculo me dá um vernáculo, a magia está na minha célula. Velhas bruxas incrédulas, se vendem por cédula. Transformo as em libélula. Três espíritos evoluídos, nunca divididos. Segredos mantidos, somos o elo perdido. Fomos e temos sido gigantes adormecidos. Bruxos do fluxo, esdrúxulos sem luxos, empobrecidos. Meu poder incomensurável, incontrolável como da bruxa de Blair. Bruxos de Salem, vamos além, para o que der e vier. Arcaico como centuria rupestre, magia, sabedoria, intuição da plebe. Magia, cada ser vivo no globo terrestre. Magia, a simplicidade, o amor celeste. Magia, magia, magia, magia. Reverenci, reverenci, reverenci ao mestre supremo dos magos. Kardec, Merlin, não, não a mim. Oscar Platos, da magia supremacia com estragos. Ajoelhe seus fracos, dos castelos flutuantes aspartacos. Nessa viagem ao meu mundo, sobre o portal bem fundo. Dragões, gnomos, príncipes, velhos, reis, moribundos. Onde os dias são dias e dias são noites. Com a emancidão da escuridão, tem som de açoites. Ou grito de dor pela noite. Ou através de lendas e tesouros perdidos. Segredos esquecidos, sabedorias, lendários, livro, olho, desafio. Com o poder da maldição do certo da morte. A ilusão vocálica dos magos do norte. Pois sua fé precisa ser forte, depende de sorte. Pois estás preso a esta dimensão e controlam sua mente e emoção. Por telepatia ou ilusão te destruo com as minhas próprias mãos. MC simples mortais da terra de Tron. Você está no jogo fatal, controlado pelos magos do clã. Uma cúpula milenar, quatro magos, dois picapes que fazem hipnotizar. Como os guardiões de Barnear que vieram dominar. Acima de tudo me provar se você é capaz. Da serpente negra ao porto de Krai, se você é capaz. De nos vencer sem olhar para trás, vendendo o segredo de Blast. Ou através do poder da escrita, onde palavras mágicas são ditas, repetidas, cicatrizando as feridas. Pois de minhas mãos bolas de fogo são expelidas, descarregando toda a fúria contida, desafiando a vida após a morte. O efeitiço milenar do clã dos magos do norte. Meu corpo volátil se funde à estratosfera no ar, catalisando as vibrações energéticas de espíritos, chamas, grudas, orixás. Nas minhas veias correm relâmpagos desta egrégora de natureza mística. Sou força eminente etérica, das minhas mãos o domínio de um quarto da esfera. Estive em contato com o mundo férreo, colecionado por alquimistas clérigos, eremitas com saber hermético. Videntes com dons proféticos foram meus adeptos sexos. Dentro deste exército esotérico, clã dos magos do norte se espalha nos sete mares dos dois hemisférios. Como dinástica hegemonia, nós manipulamos MCs negativos do nosso castelo aéreo com magia. E a mana que se encontra no ar, evola a energia dos meus pulsos e mãos, criando feixes elétricos, magia branca de Avalon. Sou mago africano, aprendiz de Zoroastro. Na verdade somos médios no controle do espetáculo.